Sol 330, solo aos 34, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo Pat 3, chama para ingresso principal. Primeira direita, Alfa, Kilo Pat 3, confirme a frequência. Para João Pessoa 390, centro da Bravo. Chama 286. 0 graus com 79, livre pouso 9 no 0. Autorizado pouso pista 90, 38, 9 ó. Oi, Salvador, boa noite, gol 1896, João Pessoa 390, centro da Bravo. Sente saída prevista, Puca, transição Aracaju, número 2 para cópia. Puca, Aracaju, 1896. Boa noite, 714, pronto, táxi, 102, a bordo, 2 horas de alterna Recife. 21-02 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Índia Alfa, porta na ponte, espera 1-0, bom nome, 714. 4-6, identifique, chegada Mari, deixa para o 060. Identificou, chegada Mari, 060, objeto 6746. 5899, vento 1-00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Autorizado, tá aguardando pista livre 5899, agora hora mais. 20 da TAM, desça para 2000 pés, ajuste no 012, informe estabilizado. 2000 pés, ajuste no 012, é o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, o número 2, no solo aos 36, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pat 3, chama para ingresso, Pat principal. Alfa Kilo, chamar para ingresso no principal na sua, 389. Jet 5899, livre pouso não no 0, vento no 00 graus com 7 nós. Tá autorizado de pouso para Jet 5899. Espera, pronto, vamos 714, visual contrato nacional. Sente após passagem do webjet na final, ali mantenha no 0 ou no 7 no 4. Após o tráfego da companhia, ali mantenha no 0, vamos 7 no 4. Tráfego da webjet. 024, pronto para a cópia. Negativo. Autorizado Lisboa, nível 370, via Upper Zulu 1-0. Upper Natal, Upper November 873, conforme rota. Saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119, decimal 8. Aciona 5114, coteja. Lisboa, nível 370, Upper Zulu 1-0, Upper Natal, Upper November 873, para Lima, Papa, Tango, Lisboa, Puca, Zipar. Volta pela esquerda, 1-9-9-8-5-1-4. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Seu Fareto, obrigado. O trip 53, trip 5317 para o táxi 78 a bordo. Estamos com 3 horas e 50, alterna São Luís. 178 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, portaria ponto de espera, trip 53 no 7. Ele está no pátio 3, aguardando a coordenação do voo 330. A gente mantém posição antes do pátio principal, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. A gente vai manter posição para o pátio principal, 330. Jet 5899, solo aos 38, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Livrando agora à direita, Alfa Kilo Pat 3 na sua escuta, objeto 5899. 3 Salvador, bom dia, tá 3228, no Índia Serra, passa travado. Bom dia 3228, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Vou no 7 no 4, livre decolar, dá no 0, vento 090 graus com 8 nós. Decolar no 0, vou no 7 no 4. 896, aguarde para a cópia, não temos o seu transponder, vamos verificar com o Centro Recife. Sente, não aguardo, boa noite novamente. Objeto 6746, desça até 3 mil pés, o ajuste no 012. Filho 12, 3 mil pés, 746. Livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso na 1-0, 132, 23. 1-7, 1-4, decolado aos 4-0, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 0, boa noite, senhor. Autorizado para o DITAP, azul 4-1-7-8. Bom dia, Salvador. Gol no 7, no 4, decolou agora. Rodrigo no 7 no 4, contato radar na decolagem, suba para o nível 230. 230, com no 7 no 4. Após passagem do Airbus Latam, na curta final ali, mantenho no zero. Pode estar, nem mantenho, 317. Solo aos 4-2, livre à direita, ataque na frequência via Alpha Kilo Pat 3, chama para ingresso Pat principal. Centro, a frequência Alpha Kilo para o 3, chamando para ingresso Pat principal. No 896, autorizado a final ILS Whisky para pista 1-0. Informe estabilizado no procedimento. Gente, formará estabilizado no 896. 317, livre decolar da 1-0, vento 090 graus com 1-0 nós. Licença, 317. O 896 completa a final, chama agora a torre, frequência 1, 18.6, até o meu posto. 18.6, obrigado, posto. Objeto 6746, inicia edição para aproximação, vai seguir Boeing 737-800, passando Duna, 7 milhas à sua frente. Ciente, reduzindo 6746. Azul 4178, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. 2012. Controle, é o TRIP 5317. TRIP 5317, contato radar decolagem, suba para o nível 380, saída MOMO. 380 MOMO. Web 46, desça para 2000, informe estabilizar na final. 2000, Samurai, estabilizado, 1743. Livre ingresso no pátio principal, portão número 8. Portão 8, 3, 2, 2, 3, obrigado, até amanhã. Torre, o gol 1896. Siga. Posição, somente acionamento na posição. Fui alterna 126, decimal 85. 12545, 2085, bom dia, senhor. Bom dia. Controle, o T3520, informação Bravo, vai atingir o 110, informa a aeronave Trove. T3520, boa noite, identifique. Chega da MAN, desça para 3000 pés, o ajuste no 012. 3000, possibilidade de Duna? Autorizado pro de Duna, 3520. Pro de Duna, 3520 até 3000. Olá, eu tenho 3226, identifique, chegada Mari, deixa para o 050. Estabilizado, 6746. Objeto 6746, chama agora a torre 186, tem um oposto. 186, obrigado. Salvador, boa noite, Javi. 6746, final, Full LS X-Ray. Objeto 6746, reparte externo. Previsão aí para nossa partida? O Centro Recife não possuía o seu plano, apesar de ser do repetitivo. Está sendo retransmitido assim que eles receberem e será autorizado. Solo 149, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo, pátio 3, champa ingresso, pátio principal. Manevrando via Alfa, Kilo, pátio 3, vai chamar para ingresso, pátio principal, o 189. Você fala a matrícula da aeronave? A nossa matrícula é o Golf Uniforme Kilo 896, lembrando agora. Gente, devido à aeronave com o mesmo número de voo que está no gate aguardando para sair, vai chamar como Golf Uniform Kilo daqui para frente. Ok, Golf Uniform Kilo. Jet 6746, livre pouso na 10, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 012. E 12, livre pouso pista 10, baixar travado, é 6746. Portar 4178. Trip 5317, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 5317 agora, 2645, alternando 2685, Centro Recife. Obrigado, senhor. Boa noite. A primeira, 12545. Primária, 12545. Boa noite, senhor. Boa noite. Azul 4178, completa final, chama agora a torre 186. Dezembro, né? 3520, livre ILS, desça para 2 mil pés e informe passando Duna. Autorizado ILS para 2.335, para morar estabilizado. Bruno 78, reporte externo. Vai reportar 478. 024, prossiga. 024, no stand 1-1, pronto, tempo raro. Airbus A330. Sente autorizado, feedback somente, chama para o táxi. Chama para o táxi, autorizado para feedback e assinamento. Muito obrigado. Cabine, 746, solo 52, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamaram para ingresso 746. Fechado, travado, 4178. Vente 4178, livre pouso na 10, vento 100 graus com 8 nós, altímetro no 012. Livre pouso na 10, 4178. Desça via para 2000, o ajuste 9012, informe estabilizado na final ILS, vai seguir tráfego da companhia. Conforme Kilo para ingresso pátio principal. A gente mantém a posição aguardando liberação do portão. Mantém a posição aguardando liberação do portão. 8-96, confirma o seu portão. Portão 3. 0-3-Cente. Como 8-96, seu portão já está liberado, vai aguardar apenas a saída de uma aeronave no táxi. Cente, 8-96. A mensagem para o Golf Uniform Kilo? Afirmo, para o Golf Uniform Kilo. Ok, gente. Alô, 4178, solo ao 55, livre à direita, táxi nessa frequência via Alpha Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Na sua frequência, livrando à direita, Alpha Kilo, pátio 3, reporta pátio principal, 4178. Hoje vou 896. Prossiga. Só teria o plano 896, o Papá Romeu, Golf Tango Papá. Vamos verificar, aguarde. Aeroscala 024, pronto para rolar. Altímetro no 09, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera. 1011 Alfa, estaria pronto, ponto espera, aeroscala 024, obrigado. Firmo no 896, temos aqui Golfo Tango Papá, Salvador João Pessoa, vamos verificar com o centro, aguarde. Aguarda no 896. Oi, Azul 4178. Consiga. Confirme táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Afirmo Alfa Kilo Pátio 3 e chama para ingresso Pátio Principal. Entender. Retar 3520, passando Cibra, estabilizado. Retar 3520, cheque trem, livre pouso 90, vento 100 graus com 8 nós, altímetro 10 no 1. Livre pouso 90, 3520. Tá bem. Uniform Kilo, livre ingresso no pátio principal, portão 10. Livre ingresso, pátio principal 10. Uniform Kilo. Objeto 6746, táxi via pátio principal, portão número 4. Portão número 4, 6746. Azul 4178, táxi via pátio principal, portão 1. Pátio principal, portão 1, 4178, obrigado, boa noite, bom dia. Papá, meu Golfo, Tango Papá, na escuta? Na escuta, por aqui. Pronto para a cópia? Pronto, cópia. Está autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, até Recife, após direto. Saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5111, coteja. Aqui autorizado João Pessoa, via rota do plano, nível 370, Upper Whisky 58, até Recife, após direto. Saída Puca, Aracaju, decola da 10, após curva à esquerda. Controle Salvador, 1198, transponder 5111. O Golf Tango Papá. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Está pronto, o Golf Tango Papá. Sim, frente, temos duas aeronaves ingressando para o setor, previsão de um minuto a 1 a 2 minutos. Air Portugal 024, pessoal de espera de pista no zero, completamente pronto para decolagem. Air Portugal 024, a linha mantém no zero. A unidade mantém a pista no zero, Air Portugal 024, muito obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, o gol 1606 com a informação Bravo, autorização Marciano 3190, por gentileza. Temos o 350 pré-aprovado, aceita? Aceita, 350, gol 1606. Saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. 3520, solo ao 00, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo, pátio 3, portão número 5 do pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05. Afirmo. Portugal 024, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, com 8 nós. Autorizado a União Aérea de Escola de Pista 1-0, na Autoria de Escola 024, Salvador, TAM 3226. 3226, reporte marcador externo. Reportarou o marcador externo, da 3226. Solo 3520. Prossiga. O 5 tá ocupado, hein? Gente, vamos informar o centro de operações, aguarde e mantenha a posição. Ah, mantenha a posição. 3520. 3226, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0-1-1. 1-0-1-1 agora, tá livre o pouso com o trem baixado travado, tá 3226. Air Portugal 024, decolada ao 02, chão e controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. Não, decimal 8, boa noite, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, muito boa noite, Portugal 024, climbing point level 370, on a book of departure with you. Limone, Portugal 024, with the contact on the departure, climber level 370 on Puka departure. 370 on Puka departure, Portugal 024, muito Tango Papai, autorizado para o Spec, somente chama para o táxi. Camarada, Golfo, Tango Papai.